Era muito importante que as comunicações fossem sempre verdadeiras, cuidadoso, critério, para que ela não caísse em descrédito. Porque de um médium você desacredita toda a doutrina. Então os médiuns têm que ser extremamente vigilantes. Nazarene, como é que a gente faz para combater o orgulho? Qual a causa do orgulho? Meus amigos, o que está por trás do orgulho? De muitos nossos vícios chama-se medo. É a questão 742 do Livro dos Espíritos. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, nós trazemos esse problema do medo, que é o instinto de conservação da espécie, dos reinos anteriores. Então, a gente aprende a acumular para não passar fome, para não passar frio, para não enfrentar guerras. E a gente nutre o egoísmo, a avareza, pecado capital de São Tomás de Aquino. A ira é provocada, a agressividade. Aqueles menininhos lá com o revólver na mão estão morrendo de medo e matam para se impor, para que as pessoas tenham medo deles. Mas eles estão tremendo de medo, usam drogas para cometer os crimes. Vamos ver o medo por trás do orgulho. A gente tem medo de não ser aceito, de ser rejeitado pelas pessoas, e aí usamos uma máscara, uma capa de santo que a gente não é. Vamos ver o medo por trás da inveja. Aquela pessoa que brilha muito, que é muito bela, que é muito jovem, que é muito bonita, que é alta, que é saudável, que tem muitos amigos, tem uma esposa maravilhosa, que tem um carisma especial, ela é uma ameaça à nossa autoestima. Então, por medo, a gente sente inveja. E aí, o que é que a gente usa? A gente usa a maledicência. Olha, até a maledicência é fruto do medo. Aí, a gente fala mal da pessoa, para quê? Para que a gente se melhore um pouquinho. Não, ela não é tão boa assim. A maledicência é como fruto do medo. A vaidade, enfim, vários dos problemas humanos são por conta do medo, inclusive o orgulho. E o orgulho pode até estar por trás do medo. A pessoa orgulhosa não tem fé. Quando não tem fé, passa a ter medo de morrer, medo de desencarnar, medo de adoecer, medo de perder as coisas, medo. Nazareno, qual o remédio para o medo? A fé. E como é que a gente conquista a fé? Com o estudo das obras de Allan Kardec. A fé raciocinada. Jesus redivivo o Evangelho sem mais questionclas, sem mais polêmicas, sem mais as parábolas, e sim com o entendimento, com a interpretação correta que o Senhor já dispõe. Então, nós queremos encerrar dizendo, meus amigos, que o médium, sim, tem influência na mensagem. Que a sua esforço, a sua reforma íntima é muito importante para que ele conquiste a simpatia dos bons espíritos. Não precisa ser santo. Vimos aqui que mesmo médiums atrasados podem dar excelentes comunicações, desde que ele se esforce, desde que ele seja vigilante, que ele não se considere infalível, que ele não se considere um médium perfeito. Porque um bom médium é o que é menos enganado. Então, que Jesus nos abençoe e nos despeça em sua paz.